espírita dizendo que aquela lei era um retrógrado, era voltarmos ao período da Inquisição da Igreja Medieval. As casas espíritas eram apedrejadas e Eurípides, preocupado com a sua família, tendo um dia a visita de tio senhor em sua casa, onde costumava hospedar-se na quarto de Eurípides, trava um debate de longas horas, tentando demovê-lo da ideia equivocada, segundo o seu entendimento, da doutrina espírita. Depois de algum tempo, o senhor Mariano diz: meu filho, eu sou um homem ignorante e rude. Eu não posso debater com você, que é tão estudado e que fala vários idiomas. Tome este livro. Ele irá responder aquelas perguntas que você me faz. Eurípides recebe o livro. Tratava-se da obra magistral, Depois da Morte, de Leon Denis, o grande seguidor e continuador da obra de Allan Kardec, o filósofo francês. E através daquelas 340 páginas, que Eurípides vara à noite sem conseguir parar de lê-las, ele fica fascinado com o linguajar, com a lógica, com o raciocínio exato, com a fé e a maneira de escorrer a partir da ideia de Deus que Leon Denis é capaz de pronunciar. Naquele primeiro contato, fica curioso de conhecer a doutrina espírita. E na Sexta-feira da Paixão, de 1904, ele vai a cavalo e dirige-se 18 quilômetros à Fazenda Santa Maria, onde já havia sido fundado em 1900 o Centro Espírita Fé e Amor. Pessoas simples estavam reunidas. Há pouco tempo atrás, Frederico Peiró, um espanhol radicado próximo a Sacramento, ouvindo falar daqueles estranhos fenômenos mediúnicos, de pedras que eram arremessadas nos telhados das casas, de janelas que batiam apesar de estar presas às tramelas, a pessoas que chegavam com mãos de barro na sua vestimenta, sem que ninguém as houvesse tocado, escutando vozes inexplicáveis, ele que se tornara espírita depois de participar de uma reunião mediúnica, de pessoas simples também, que não conheciam outros idiomas, e receber a mensagem em espanhol da sua querida mãe, narrando detalhes que só eles conheciam, ele se converte ao Espiritismo. E descobre na Fazenda Santa Maria inúmeros médiuns de efeitos físicos e instala o Centro Espírita Fé e Amor, onde Eurípides, naquela noite, acompanhado por um de seus amigos, senta-se na assistência daquele pequeno lar e vê homens rudes e analfabetos dando comunicações da maior grandeza. Ele, em pensamento, faz a seguinte indagação: